Vai, mano, vai. Porra, caralho, olha aí, o cara morreu, anda rápido, porra. Vai. Acelera. Bora, porra. Vambora. Tá chegando, a polícia tá chegando, mano. Vão. Vai. É tudo nosso, irmão. Bora, senhor. Já era, tá dominado. Aí, então vai. Tamo junto, acelera, porra. Eu tava lá, eu vi, eu não queria ver. Escutei me chamar, só não paguei pra ver. Fiquei de cão na minha, esperando minha vez. Dos que virou as costas já caiu. Uns três amigos tenho, pouco mais o necessário. Fama tem também, famoso favelado. Pra mídia, um monstro é talvez eu seja. Cês que me criou, então agora aguenta com um cano na mão. Claro que eu sou mais homem, eu malho meu punho, não meu abdômen. Eu vou fazer virar junto com os meus parceiros. Igualdade pra nós, a questão não é dinheiro. Vou levar a mensagem, eles vão me escutar. Eles querem meu sangue, eu vou lá levar. Então pera aí, deixa eu entrar. Sai, se eu tô, eles podem. Então vai. Quem disse que dinheiro traz felicidade, mas mata a fome de vários covardes? Quem disse que a ilha pode salvar alguém? É assim na B.O., dá nada pra ninguém. 20 anos lá dentro te faz ficar louco. Quando cê sai já era play, voltou. O jogo não é só dizer que é nós, tem que provar que é nós, tem que mostrar que é nós, explicar quem é nós. É nós contra o sistema, é nós contra o mundo, é nós contra a lei, né? Não, contra tudo. Quem vai tá na hora, então vem, vó, pra poder me parar. Só dentro do caixão, é nós contra o sistema, é nós contra o mundo, é nós contra a lei, né? Não, contra tudo. Quem vai tá na hora, então vem, vó, pra poder me parar. Só dentro do caixão, é nós contra o sistema, é nós contra o mundo, é nós contra a lei, é nós contra tudo. Infectado pela podridão do mundo, louco considerado o vagabundo. Se pá, fica esquisito. F3 em cena, segurando os B.O. que vim do sistema. A consciência limpa, eu sei o que eu peço e o que eles me diz. Totalmente sem nexo, preto mais um preto, louco alucinado, coração fiel. Vagabundo na terra, rap mesmo, mano. Invadindo o mundo, tô pelos irmão. Sem pensar no lucro, me segurei demais, né? Só um desabafo e o seu valor não tá no seu salário, cê vale o que tem. Essa é a lei do mundo, o dinheiro que eles faz. A maioria é sujo, só que nós é bem mais. A grana é só um fato, eu sou o meu patrão. Tô dentro do meu cargo, palestra nas quebradas. Pode contar que eu vou falando o que eu penso. Eu sou assim, moro, não vou me iludir e nem vou me vender. Eu vou deixar com o tempo, deixar acontecer. Vem cá, escuta aí o que eu tenho pra falar. Poeta malandreado no jeito de me expressar. É nós contra o sistema, é nós contra o mundo, é nós contra a lei, né? Não, contra tudo. Quem vai tá na hora, então vem, vó, pra poder me parar. Só dentro do caixão, é nós contra o sistema, é nós contra o mundo, é nós contra a lei, né? Não, contra tudo. Quem vai tá na hora, então vem, vó, pra poder me parar. Só dentro do caixão.